Oscar Assova. A Metamorfose Ambulante. O Maluco Beleza Raul Seixas. A partir de agora, em uma hora só pra você. A Hora do Maluco. O melhor de Raulzito. A vida, a obra e toda a sua maluquez. Muitas vezes, Pedro, você fala. Quem não tem colírio, os óculos escuros. A Hora do Maluco. Apresentação, Marcelo Pacífico. Mais uma vez estamos por aqui na sua emissora preferida, trazendo a Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas para você. Eu sou Marcelo Pacífico, nosso programa é distribuído no Mundo da Voz, www.mundodavoz.com.br. Vá lá, faça seu cadastro gratuito e baixe o seu programa semanal. Sem muita conversa, já vamos começando aí com o melhor de Raul Seixas para você. Escuta só. Prato mais caro do melhor banquete. Tem que ser. A gente não para. Olha, olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Olha, já é bem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Beleza, na Hora do Maluco. Eu sou a areia da ampulheta, o lado mais leve da balança. O cão raivoso, inconsciente. O boi diário, servido em pratos. O pivete encurralado. Eu sou a areia da ampulheta. O vagabundo confundido.

logo que já tá na hora de zarpar. Vem sem medo que não vamos naufragar. Navegador, não se esqueça, meu amigo, de chamar o seu vizinho. Navegador, vê se na praça tem alguém para vir. A barca de Noé já vai partir. Navegador, a barca de Noé já vai partir. Oh, navegador, não se esqueça, meu amigo, de chamar o seu vizinho. Longe desse triste carnaval de ilusões. Navegador, deixe os que sonham em ser felizes habitando o paraíso. Navegador, já faz tempo que esperou, vivendo sobre leis que não criou. Vocês estão ouvindo A Hora do Maluco. A gente volta daqui a pouquinho com mais sucessos do Maluco Beleza. A Hora do Maluco. Apresentação, Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. De volta na Hora do Maluco, você está com a gente acompanhando aqui na sua emissora preferida. Fique ligadinho com a gente porque tem muito mais. Olha aí, escuta só. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte. Ainda que seja de noite, nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida. Ainda que seja de noite, eita fonte mais estranha que desce pela montanha. Ainda que seja de noite, sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela. Ainda que seja de noite, sei que são caudalosas as correntes que regam céus e infernos, regam gentes. Ainda que seja de noite, aqui se está chamando as criaturas que desta água se fartam mesmo às escuras. Ainda que seja de noite, ainda que seja de noite, eu conheço bem a fonte que desce daquele monte. Ainda que seja de noite, porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. Porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. Estas lágrimas não fiz.

não cria nada, mas é bom improviar. A crítica gostou, vai ser sucesso, ela não erra. Afinal, lembra o que se faz na Inglaterra. Sei que até parece sério, mas é tudo armação. O problema é muita estrela da ponta constelação. Eu sei até que parece sério, mas é tudo armação. O problema é muita estrela da ponta constelação. A Hora do Maluco, o melhor do Maluco Beleza. Alô, alô, rapaziada! Pouco vivo pra eu esperar minha força. Destino de ouro, cada um, cada esperança. Diabo, o diabo nos acabou. O diabo, foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Diz os dois diabos, só que um parou na pista. Um deles dando toque, aquele outro dois assistem. Diabo, o diabo nos acabou. Diabo, foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toques. Fique, fique. Zepinha respondeu, mamãe, aqui tá mais escuro. Diabo, diabo usa capote. Diabo, foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toques. Muita atenção, atenção, um comunicado do inferno pelo diabo, dois pontos. O diabo comunica a vocês que o diabo é Deus de folga. Um, dois, três, o diabo. O diabo é o pai do mal. O diabo é o pai do mal. O diabo é o pai do mal. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. Aú!

Deus e trabalho. A receber livros dos séculos passados. Assinou duplicadas e inventou baralho. Passe esse dia aí dormir de noite. Com cantor de drogas para ouvir música. Sabe peixe, sabe linha de cor. Sabe receitas mágicas de amor. Conhece Marte, um amigo antigo lavrador que te ensinou. Até do bom e do melhor, do melhor. Mas o que você não sabe como ter é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdade pra dizer. Até caralho. A Hora do Maluco. A apresentação: Marcelo Pacífico. Love is a magic manifestation. Love is a magic flame. Love is a magic manifestation. Love is a sacred game. Yes. Love is a magic manifestation. Love is a magic flame. Suns I go, like a new star I blow, high as the mountains, I'm gone deep as the oceans, making love. Love is a magic manifestation. Love is a magic flame. Yes. Love is a magic manifestation. Love is a sacred flame. Divide the number 9, add 4 and multiply. Love is the answer. I am. Por aqui fica a Hora do Maluco, o grande encontro entre você, eu, Marcelo Pacífico e Raulzito, tá bom? A gente vai ficando por aqui, deixando aquele abraço pra você. Semana que vem tem mais, mas deixo pra você também música bonita do Raul, a última música do programa de hoje pra você conferir. Até semana que vem, tchau pessoal. No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Sei que tem gente cantando, tem gente esperando a hora de chegar. Chego com as águas turvas, eu fiz tantas curvas pra poder cantar. Esse meu canto que não presta, que nessa festa, nessa festa. Que me faz tremer, tremer. Com um chão de terremotos, com um amor remoto que eu não sei viver. Vou deportar meus filhos, caminhar nos trilhos, isso é pra valer. Semana que vem tem mais Na Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico.